Eu tava perdido, sem saber em qual lugar que eu ia procurar ajuda pra remédio de madrugada. Aí eles me passaram o telefone do Flaviano e do Ramair. 8863-6952. Repito, 8863-6952. Esses meninos são bacanas mesmo, né? Atendem de madrugada, qualquer hora do dia, da noite, chovendo canivete, chovendo chuva, de qualquer jeito, truvejando inclusive. E o que é melhor, eles são os proprietários da Drogaria Alvarenga, aqui no Alvarenga. E a Drogaria Alvarenga agora, meu filho, tá com esse trem de farmácia popular do Brasil. Aqui é programa do governo federal. Medicamento com até 90% de desconto. Simvastatina para hipertensão, por exemplo, diabetes, anticoncepcional e tem muito mais. Você só precisa de trazer receita e o CPF. Não esquece não, viu? O Flaviano e o Ramair precisa receita o CPF para modo você ter direito ao programa da Farmácia Popular do Brasil, do Governo Federal. Ô gente, drogaria é a Alvarenga. Esses meninos é bom mesmo. Meu freguês amigo, não mude seu plano. Se quiser comprar remédio com o Ramair e o Flaviano. 3328-1552 ou 8863-6952. A Drogaria Alvarenga fica na Praça Prefeito José Carlos Martins, número 25, no centrinho do Alvarenga, bem na praça. Os meninos da pecuária, não para. Casa do Produtor de Alvarenga. Temos tudo para o sucesso nos seus trabalhos. Acessórios para irrigação, canos em geral para a sua lavoura, sementes, vacinas, fertilizantes e tudo mais para uma boa produção no campo. Casa do Produtor de Alvarenga. Rua Eurípides Araújo, número 7, no centro de Alvarenga. Contato 33-999-50-4121. Venha nos fazer uma visita e conheça nossa loja. Funcionamos das 7 às 18h30. Sob direção de Lucas Moura e Ismael. Casa do Produtor de Alvarenga. Aqui você tem a certeza de bons produtos e qualidade no atendimento. Tocando mais música. Mais música. Na sua noite, falando de amor, o coração batendo mais forte. A partir de agora, você participa do Momento de Paz com o Padre João Carlos. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus 12, versículo 7. Senhor Jesus, às vezes não vemos a ligação que existe entre o culto que lhe prestamos e a caridade que devemos ao próximo. Na misericórdia, no amor solidário pelos mais sofridos, começa o verdadeiro culto, que se explicita depois nos ritos, nas celebrações religiosas. Amar os irmãos, sobretudo defendendo, protegendo os doentes, os presos, os pobres, os mais frágeis, é uma forma de louvor a Deus. Senhor, ajuda-nos a viver nossa vida cristã e nossas práticas religiosas em sintonia com o amor ao próximo. Que a nossa devoção e o culto que te dirigimos tenham a sua versão concreta no serviço aos mais pobres, no respeito aos idosos, na defesa da vida, pois preferes a misericórdia ao sacrifício. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Dinâmica com muito ritmo e muita pressão. E vamos fazer um grande jogo com toda certeza. Uma linda medida para nós e seguramente vamos fazer um grande partido. Bom, Vasco terá o capaz suspenso. Olha o time que o Ramon Dias preparou, a tendência de escalação. Léo Jardim no gol, colecionou Puma na lateral direita, na zaga Miranda e Zé Vitor, já que o Léo está com problemas, está sentindo dores crônicas aí, e o Capasso está suspenso, Miranda e Zé Vitor, dois jogadores da base. Bom, e o Lucas Piton na esquerda, do meio para frente, hoje, Medel, Zé Gabriel e Jair. E no ataque, Orediano aberto por um lado, você Gabriel Peck do outro, e o Figueiredo jogando na real função dele, onde ele nunca atuou no profissional, que é centroavante. Olha, André, a gente não viu o treino, mas a gente confia no que o treinador que ele está fazendo o trabalho. Eu acho estranho não ter o Marlon Gomes. Eu acho muito estranho. Marlon Gomes não jogar. E acho estranho o Zé Gabriel. O Zé Gabriel é um jogador que teve pouquíssima oportunidade. No Inter jogava de zagueiro. Depois no Vasco passou a jogar de volante. Pelo que você divulgou essa escalação, ele quer completar o time. Vai jogar com dois volantes, volante. Porque o Zé Gabriel e o Medel são jogadores de contenção. Libera um pouco mais o Jair e vai com três atacantes. E aposta na velocidade do Peck de um lado o Orelhano, e tomara que o Orelhano com o papo com o Ramon Dias, que são compatriotas, se entendem, de repente ele cresce de rendimento. Claro. Porque lá na Argentina ele jogava, pô. E o Figueiredo vai fazer aquela função de um falso 9, que não tem. O Vasco perdeu com a saída do Pedro Raul, aquele 9 específico. Mas o Figueiredo jogava assim na base, foi artilheiro da copinha, assim. Então alguém disse pro Ramon Dias. Nunca botaram ele de centroavante. Eu já vi o Figueiredo jogando de lateral direito. Lateral direito, ele só não jogou de zagueiro. Jogou de lateral esquerdo durante um jogo, jogou de volante, jogou de meia, jogou aberto, jogou. Porque era um jogador voluntarioso, tomara que dê certo. Torço muito para que o Vasco saia dessa situação incômoda, que o torcedor vascaíno não merece isso. Enquanto isso, o Fluminense, né, trabalha para o jogo contra o Coritiba, segunda-feira no Couto Pereira. Nosso espírito, a nossa alma. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 10 segundos. De nos fazer lembrar que a palavra do Senhor é vida. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 20 segundos. E continue assim. E eu todas as vezes que eu acordo, eu faço questão de sempre... Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 30 segundos. Muito obrigado pela mensagem, Paulino Domingos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 40 segundos. É o que está escrito em Hebreus 4, versículo 12. Deus o abençoe. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 50 segundos. Preste atenção ao pedido que o Papa Francisco está fazendo em sua mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que vamos celebrar domingo próximo. Ele escreveu: o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos pretende ser um pequeno e delicado sinal de esperança para eles e para a Igreja inteira. Por isso, renovo meu convite a todos, dioceses, paróquias, associações, comunidades, para o celebrarem, colocando no centro a alegria transbordante de um renovado encontro entre jovens e idosos. Então, Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 40 segundos. Sua comunidade. Até amanhã, se Deus quiser. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 50 segundos. O Padre João Carlos. Até a próxima. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. A voz do Brasil. Sexta-feira, 21 de julho de 2023. Está no ar A Voz do Brasil, em edição especial de 88 anos. Acompanhe a história do programa e as principais notícias do dia do governo federal. E vamos ao destaque do dia: investimento em segurança. Governo lança programa de ação na segurança com investimentos de mais de 3 bilhões de reais. Programa traz medidas de prevenção nas escolas, proteção à Amazônia e repasses para estados e municípios. Presidente Lula diz que proposta é para aproximar ações de segurança da sociedade. O que nós queremos é contribuir para que a gente possa, tanto nas cidades como na Amazônia, a gente diminuir a violência nesse país. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Dia do Desenrola. Caixa faz mutirão para renegociação de dívidas por meio do programa lançado pelo governo. E ainda, a Voz do Brasil faz 88 anos. É o programa de rádio mais antigo do país. Vamos contar a história do Boletim de Notícias, que começou na década de 30 do século passado, durante o governo de Getúlio Vargas. E mostrar como a voz contribui na vida dos ouvintes e das autoridades que passam por aqui. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e André Luiz. Acompanhe a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Amanhã, dia 22 de julho, a Voz do Brasil completa 88 anos. E nós comemoramos hoje, relembrando trilhas sonoras que fizeram parte da nossa história, como a que abriu o programa de hoje de forma especial. Ouvimos a chamada de Clemente Drago. E também, aqui do meu lado, no estúdio, um convidado especial que está aqui. Foi o locutor da Voz do Brasil por 20 anos, nas décadas de 80 e 90. André Luiz hoje vai apresentar o programa comigo. André, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. É muito bom participar do aniversário desse programa, que leva informação sobre as políticas públicas para o cidadão em todos os cantos do país. A Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país. Na edição de hoje, vamos saber mais da história e como as notícias que falamos aqui podem mudar o dia a dia dos brasileiros. Uma das características mais marcantes da Voz é a nossa trilha de abertura, que hoje é o Guarani, de Carlos Gomes. Mas ela já foi modificada ao longo dos anos e teve até o hino da Independência como tema de abertura. Caros ouvintes, o Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a hora do Brasil. Esta é a Voz do Brasil. Esta é a Voz do Brasil. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, a Voz do Brasil. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A Voz do Brasil. Está no ar a Voz do Brasil. 22 de julho de 1935. Estreia da Voz do Brasil, na voz do locutor carioca Luiz Jatobá. O programa foi criado no governo de Getúlio Vargas para divulgar os principais acontecimentos do país. O primeiro nome adotado foi Programa Nacional. Em 1938, mudou para Hora do Brasil. E em 1962, o nome A Voz do Brasil se torna oficial. Em todos esses anos, o principal foco de A Voz foi o mesmo: o ouvinte, o cidadão brasileiro. Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, A Voz do Brasil. Cidade de Manuel Urbano, no interior do Acre. Em 1969, Raimundo Nonato de Oliveira, então com 24 anos, ouvia como foi a chegada do homem à Lua pela Voz do Brasil. É, ouvindo a Voz do Brasil, fatos inusitados, o homem que foi à Lua, a vacina do Zé Gotinha. Até hoje, o programa é fonte de informação para Raimundo e para quem vive na região. Nos seringais, das regiões mais distantes, é a Voz do Brasil que coloca o caboclo dessas florestas atualizado com a verdade do país, a verdade do mundo. Ah, Quem também não deixa de ouvir as notícias é o agricultor Darcy Lipe, de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Assim, ele pode conhecer e acessar os programas de governo que ajudam na produção da lavoura. Eu estou aqui justamente no meio de uma lavoura de trigo, lavoura essa que foi implantada com recursos do PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e também essa lavoura é segurada pelo Programa de Seguro Agrícola, que a gente teve conhecimento através do Programa Voz do Brasil. Nas estradas brasileiras, a Voz do Brasil é companhia para muitos caminhoneiros. Um deles é Sérgio Augusto Viana, de Varginha, Minas Gerais. Sempre procuro ouvir a Voz do Brasil. Lá eu já recebi muitas notícias mais importantes. Foi no financiamento do caminhão, sobre as rodovias. A obra do Guarani, de Carlos Gomes, na abertura da Voz do Brasil, sempre chamou a atenção do jovem fisioterapeuta Gabriel Casimiro, de 23 anos, que mora em Brasília. Quando era criança, a tradicional abertura passou por uma mudança radical, incorporando ritmos populares. Também sou músico e eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de tocar essa partitura foi fantástico. Gabriel traduz o sentimento e o carinho que muitos ouvintes têm pelo programa de rádio mais antigo do Brasil. Vocês marcaram muito a minha vida, continuam marcando, isso será para sempre. Enquanto a rádio existir, enquanto a Voz do Brasil existir, ela também vai existir dentro de mim. Isso faz parte da minha história. Então, muito obrigado, pessoal. É a Voz do Brasil. São 88 anos fazendo parte da história do país. Reportagem Luciana Vasconcelos. Voz do Brasil. Presidência da República. Olha, e assim como todos esses ouvintes que acompanhamos agora, o presidente Lula também considera a Voz do Brasil um programa fundamental. É, Mariana, e foi ele próprio quem nos disse isso. O presidente gravou uma mensagem falando da importância da Voz para quem vive fora dos grandes centros saber as principais notícias do país. Vamos então ouvir a mensagem do presidente. A Voz do Brasil é um patrimônio desse país. A Voz do Brasil é uma coisa extraordinária, porque pode ser que o menino que mora no centro de São Paulo não assista, mas as pessoas que moram no interior, as pessoas que vivem na área rural, as pessoas que moram em cidade pequena, a Voz do Brasil é quase como uma coisa obrigatória. Eu lembro de companheiros, inclusive do meu irmão Fechico, que quando dava 19 horas, ele parava para ouvir a Voz do Brasil. Então eu acho extremamente importante, continua sendo um programa muito sério, ela tem uma parte do legislativo, uma parte do executivo, e é muito importante a gente acompanhar, porque o que é anunciado na Voz do Brasil é o que acontece no dia a dia, no legislativo e no executivo. Portanto, parabéns, Voz do Brasil. É, e tem muita gente no governo do presidente Lula que é, ao mesmo tempo, ouvinte e fonte de informação na Voz do Brasil. É, quando a gente recebe, André, os ministros aqui para as entrevistas, para explicarem os programas de governo e os serviços públicos oferecidos à população, é muito comum eles próprios se lembrarem da infância ouvindo a Voz. É, agora, eles é que fazem parte da história do Brasil, que é contada aqui na Voz. E alguns desses ministros também comentaram sobre a relação deles com o programa. Transparência das informações públicas. Como a população pode ter acesso aos serviços oferecidos pelo governo? Informações que vão ao ar há 88 anos na Voz do Brasil. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, contou que ouvia o programa desde criança no interior do Piauí. Como ministro, foi a vez dele ser ouvido por milhares de brasileiros sobre políticas de combate à fome como Bolsa Família. Lembro-me ainda criança, lá no interior em que eu vivia, na Umburana, o meu avô ali ligado na Voz do Brasil. A Voz do Brasil trazendo um retrato fiel do que aconteceu naquele dia. E mais do que isso, podendo ali ter uma atualização completa sobre a economia, sobre a ciência, sobre a educação, sobre todos os temas. Assim é que para mim foi um orgulho, uma honra muito grande participar do programa A Voz do Brasil. Parabéns! Do Pará, o ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, também ouve a voz desde pequeno. Ele esteve nos nossos estúdios para falar sobre o novo Minha Casa Minha Vida, o programa que ajuda as pessoas a terem a casa própria. O ministro aproveitou para dar os parabéns ao programa. Eu mesmo, lá em casa, enfim, lá em Belém, ouvi a Voz do Brasil desde muito pequeno, quando entrava aquele som, enfim, inconfundível, que anunciava o programa. Todos os brasileiros sabem da importância dele. Então aqui mais uma vez quero parabenizar a todos que fazem a Voz do Brasil ao longo de todos esses anos e dizer que a gente precisa que sejam mais 88 e depois mais 88. A primeira parte da Voz do Brasil, com 25 minutos, é dedicada às notícias do Poder Executivo. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Está no ar o Jornal do Senado. Desde 1962, o Poder Legislativo divide o tempo entre a Câmara dos Deputados e Senado. Atualmente, o Poder Judiciário também conta com 5 minutos e o Tribunal de Contas da União tem 1 minuto 3 vezes na semana. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ressalta que o espaço serve para a prestação de contas e a transparência dos agentes públicos, mas também lembra da relação pessoal que sente quando participa do programa. Lembranças afetivas, sobretudo, porque a infância de todos os brasileiros e brasileiras é marcada pela Voz do Brasil e você no rádio do carro, no rádio de casa, que as pessoas ouviam muito antigamente. E, claro, as lembranças mais recentes, exercendo várias funções públicas e sempre interagindo muito fortemente com esse programa que faz parte do coração do Brasil. A Voz do Brasil é transmitida todos os dias às 7 horas da noite, exceto em feriados nacionais e fins de semana. Até 2018, as emissoras de rádio tinham que retransmitir o programa no mesmo horário, mas há mais de 4 anos, a hora foi flexibilizada e as rádios podem iniciar o programa entre as 7 e as 9 da noite em todo o país. Reportagem Nazi Brum. A Voz do Brasil. Boletim informativo transmitido às 19h30. Em Brasília, 19 horas. Em Brasília, 19 horas. 7 da noite em Brasília. Em Brasília, 19 horas. Vamos agora para as notícias do dia. Reforço para a segurança nos estados e medidas para combater a violência nas escolas e o crime organizado na Amazônia. Essas são algumas das medidas anunciadas no Programa de Ação na Segurança, com investimentos que passam de 3 bilhões de reais. O programa também traz novas regras para o controle de armas no país. O Programa de Ação na Segurança destina 170 milhões de reais para medidas de prevenção nas escolas, como patrulhas e rondas das polícias militares ou das guardas civis municipais, e para a capacitação de profissionais de segurança que atuam com crianças e adolescentes. Além disso, inclui um projeto de lei para tornar a violência contra escolas crime hediondo. Lançado pelo governo federal nesta sexta-feira, durante evento no Palácio do Planalto, o PAS traz outras medidas. Ele antecipa os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal, que este ano somam mais de 1 bilhão de reais. Também institui o Plano Amazônia Segurança e Soberania, que vai contar com um investimento de 2 bilhões de reais em infraestrutura e compra de equipamentos de segurança. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a intenção é reverter os índices de violência na Amazônia. A Amazônia é um desafio nacional. Indicadores de violência cresceram na Amazônia. E combater o narcogarimpo, combater o narcotráfico na Amazônia é proteger o Brasil. É fazer com que o Brasil combata o desmatamento. O programa também inclui projetos de lei para endurecer o combate a crimes contra a democracia e um novo decreto sobre o controle de armas, que reduz o acesso de civis a armamentos e munições. O decreto diminui a quantidade permitida de armas para a defesa pessoal, para caçadores, atiradores e colecionadores. Também limita o funcionamento dos clubes de tiro, que deverão funcionar das 6 horas da manhã até as 10 da noite, e determina que os atiradores esportivos só poderão poderão viajar para competições com arma sem munição. Além disso, algumas armas, como as pistolas 9mm e a .40, voltam a ser de uso restrito das forças de segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o papel do governo federal no combate à violência, reforçando a parceria. O que nós queremos é ser parceiro, é contribuir para que a gente possa, tanto nas cidades como na Amazônia, a gente diminuir a violência nesse país. Então hoje, o que está acontecendo aqui é um passo extremamente importante. Não será o primeiro e nem será o último. A gente vai continuar cuidando da sociedade brasileira como ela imagina que a gente deva cuidar. Além dessas medidas, foi anunciada a expansão do combate ao crime organizado, com investimento de 100 milhões de reais, e lançado o edital para a seleção de projetos culturais para atender o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace 2. Reportagem Jéssica Gonçalves. E o governo federal publicou o decreto que revoga o programa de escolas cívico-militares. Com a medida, o Ministério da Educação tem 30 dias para elaborar um plano para encerramento das atividades do programa. O projeto autorizava a transformação de escolas públicas em cívico-militares, em que militares aposentados ficavam responsáveis pela gestão das escolas, enquanto a parte pedagógica era feita por educadores civis. Com o encerramento, a reintegração das unidades educacionais, as redes regulares deverá ser feito por cada sistema de ensino. A Caixa Econômica Federal abriu as agências uma hora mais cedo hoje para um mutirão de atendimento. É o dia do Desenrola, que vai ajudar quem precisa quitar dívidas e acelerar o processo. O Desenrola é um programa lançado pelo governo federal para melhorar as condições de renegociação de dívidas dos brasileiros. Agências da Caixa Econômica Federal de todo o país abriram hoje, uma hora mais cedo, para o mutirão do Desenrola. O programa, lançado pelo governo federal, permite a negociação de dívidas bancárias e entrou em vigor na última segunda-feira para devedores da faixa 2, com renda mensal de até R$ 20 mil. Os interessados podem quitar as dívidas de forma parcelada a partir de 12 prestações. Entram, por exemplo, débitos de imóveis e veículos. Segundo a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, mutirões como o de hoje têm o objetivo de atender toda a demanda por renegociações de dívidas que aumentou com o programa. O nosso acesso ao site da Caixa, ele saltou de 69 mil acessos essa semana para mais de 1 milhão, e a maioria procurando informações do Desenrola. Além disso, em 3 dias de operação, nós já conseguimos atender 22 mil pessoas já em 3 dias. Foram negociadas um montante de mais de 10 milhões de dívidas em 3 dias. Para participar, é preciso ter sido incluído no cadastro de inadimplentes entre 2019 e 2022. Em outra ação do Desenrola, os bancos limparam de forma automática o nome das pessoas com débitos de até R$ 100. A dívida não é perdoada, mas o devedor fica livre para contrair novos empréstimos e fazer outras operações. Só a Caixa já limpou o cadastro de 225 mil clientes. O economista André Campedelli explica que a medida traz benefícios para a economia do país. São pessoas que estão com uma demanda depreciada, né, porque elas querem consumir, mas não conseguem porque falta crédito. E agora, com você tendo essas pessoas podendo ser negativadas, saindo das listas de Serasa e tudo mais, elas vão poder voltar a ter acesso a crédito. Mas além dos interessados em negociar suas dívidas, o Desenrola atraiu criminosos, que aproveitam para aplicar golpes utilizando o nome do programa. Por isso, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, emitiu um alerta contra essas práticas. O diretor adjunto de serviços da entidade, Walter Faria, esclarece que os clientes devem somente buscar informações nos canais oficiais das instituições financeiras. É muito importante que você não clique em links recebidos por aplicativos, mensagens, redes sociais ou links patrocinados em sites de busca. Faça você mesmo contato com o seu banco e fique atento e não aceite propostas de envio de valores com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação de dívidas. Em setembro, o Desenrola será aberto para a faixa 1, que beneficia quem tem renda mensal de até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640. E ainda para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com dívida de até R$ 5.000. Reportagem Glauco de Queiroz. O Ministério da Agricultura e Pecuária reforçou a recomendação para que todos os estados do país adotem medidas de enfrentamento à gripe aviária. O país está em estado de emergência zoossanitária desde 22 de maio por conta dessa doença. A medida visa conter o avanço da gripe aviária e facilitar o acesso das unidades da Federação aos recursos destinados ao combate da doença. Mas o Ministério da Agricultura emitiu uma recomendação de que os estados também adotem medidas preventivas e façam alertas mesmo em localidades onde não há registros de casos. O Brasil é um dos únicos países que ainda se mantém com o status de livre gripe aviária em aves comerciais, conforme protocolo da Organização Mundial da Saúde Animal. Mais de 100 servidores, entre brigadistas, bombeiros e técnicos, embarcaram hoje para uma missão humanitária no Canadá. Eles vão ajudar a combater os incêndios florestais em Colômbia Britânica, que afetam a região há 8 meses. A missão foi um pedido do governo canadense ao presidente Lula e deve durar ao menos 1 mês. Especialistas em incêndios florestais de órgãos ambientais como o IBAMA e o ICMBio fazem parte da delegação que partiu de manhã cedo rumo ao Canadá. São 104 profissionais brasileiros que vão reforçar o combate aos incêndios que atingem o país norte-americano desde março e que se estenderam em junho. Bombeiros militares de vários estados também integram a equipe. O pedido de ajuda partiu do governo canadense, que fretou a aeronave e vai arcar com todos os custos da operação, como explica o coordenador da operação no Ministério das Relações Exteriores, José Solha. O governo brasileiro fez uma análise do pedido canadense e levou a decisão favorável ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou o envio de 104 especialistas para que ajudem a esse combate na província de Colômbia Britânica. De acordo com a legislação canadense, essa operação só pode acontecer se os custos ficarem com o Canadá. Então, diante disso, pela primeira vez nós temos essa situação, nós fizemos algumas discussões técnicas com o governo canadense e os custos ficarão com o governo do Canadá, inclusive o transporte aéreo. Os servidores enviados pelo Brasil vão se juntar a outros 3 mil bombeiros internacionais que já estão na província Colômbia Britânica, onde está o foco dos incêndios. Segundo as autoridades canadenses, as queimadas já comprometem a qualidade de vida de toda a região. O fogo cria uma fumaça tóxica que prejudica a respiração e gera doenças pulmonares. Segundo o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, a ajuda humanitária é uma troca de experiências. Nós vamos levar as nossas expertises, as nossas técnicas, a nossa mão de obra, mas a gente também vai aprender a utilizar os equipamentos e as técnicas que o Canadá utiliza no combate aos incêndios florestais. Então é uma cooperação ganha-ganha. Nós vamos aprender a enfrentar com maior expertise dos incêndios florestais. Esses incêndios serão cada vez mais comuns com o aquecimento global. Bombeiros do Rio de Janeiro também foram incluídos na equipe, já que os incêndios canadenses ocorrem em regiões montanhosas, semelhantes aos morros cariocas. Tudo para que a missão seja cumprida com sucesso. Os brigadistas brasileiros, inclusive, antes de decidir a estratégia de combate ao fogo, vão ser orientados sobre a vegetação e o clima no local, como garantiu o ministro conselheiro da Embaixada do Canadá no Brasil, Simon Creeland. A vegetação é diferente, as técnicas são diferentes, tem coisas muito similares também. O Brasil é o 12º país a enviar ajuda humanitária ao Canadá. A princípio, a permanência dos brasileiros na operação é de 1 mês. Reportagem Cleide Lopes.